louco. Vai, acerta o rumo louco da sua vida. Vai, tenta encontrar uma saída, um jeito, uma maneira de ficar sempre firme. Jamal e MH Soul, só tem doido nesse time. É o crime, a droga, o assalto, o sequestro de ideias positivas, de revolta e manifesto. Conspiro contra a mesmice, hip hop. Chega de blá blá blá, tem muita merda, hey fuck. Pega o dois, vai pra meditar e relaxar. Mas só depois, fica deprimido na brisa. Feijão e arroz, come até um boi na larica. E o que é que foi? Deixa eu ir, para de cuidar. Eu quero o cofre, eu quero é sentir o paladar. Sentar na mesa, vinho tinto e muito caviar. É só um teste, quero ver se dá pra segurar. Com tanta tentação e a cabeça no lugar. Porque os mano tem que ter a cabeça no lugar. Porque as mina tem que ter a cabeça no lugar. E a molecada tem que ter a cabeça no lugar. No lugar. Cê cai na vala, cê tá envolvido e desandar. Mulher se vende, já viu que não tem pra comprar. Cê tá no jogo, joga pra perder ou pra ganhar. A branca é pura, os pretos tem que se orientar. Se ela tá nua, é muito difícil recusar. Foi traição, ninguém vai saber que eu dormi. Bolo de chocolate, juro que eu não comi. É mó responsa, tenho uns pequenos pra criar. Cê tá na bronca, aqui é vaso ruim de quebrar. Cê não tem grana, cê fica na vontade de catar. Acelera sete galos, noia sai pra arrebentar. Consequência, tem mano que não para pra pensar. Violência, efeito bumerangue vai causar. Eu tenho a chave, louco, outra porta se abrirá. Mas precisa ficar firme com a cabeça no lugar. Porque os mano tem que ter a cabeça no lugar. E as mina tem que ter a cabeça no lugar. E a molecada tem que ter a cabeça no lugar. Eu tenho fé, ninguém duvida. O atabaque, meu orixá da luz na minha vida. Zé Povinho, vem falar aqui na minha orelha. Diz que o pastor já quer catar suas ovelhas. E o padre tenta disfarçar na sua batina. Hipocrisia, tá numas de mudar a sua vida. Pai de santo, diz que joga búzios e vê tudo. Mas não vê que a mentira é seu único escudo. Eu tô com febre, olha só quanta patifaria. Assina o cheque, paga a sua demagogia. Fala, fala, liga todo mundo que é o par. Paga de bonzinho pro molho não desandar. Vou sair fora, vou continuar a caminhar. Eu tô de boa, quero trabalhar pra melhorar. E não é fácil, tem vários B.O. pra segurar. Mas assim eu vou vivendo com a cabeça no lugar. Porque os mano tem que ter a cabeça no lugar. E as mina tem que ter a cabeça no lugar.